Seção 23 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Mãe, Ato 4, cenas 11 a 16, de José de Alencar. José de Alencar, Ceará, 1829-1887. José Martiniano de Alencar, vulto proeminente das letras pátrias, foi talvez o mais fecundo e, sem dúvida, o mais brasileiro dos escritores nacionais. Conhecedor profundo da língua de Camões e Vieira, ele sustentou, entretanto, com José Feliciano de Castilho, que o criticara a propósito do seu brasileirismo, acirrada polêmica, em que pugnou pela diferenciação do idioma português no meio americano, e assim observa o Sr. Laerte, lançou as bases de uma escola cujo fim seria a formação do dialeto brasileiro. Os seus romances são todos, ou quase todos, de assunto e de interesse nacional, porque o notável escritor teve sempre a preocupação de estudar o meio brasileiro. Aqui um aspecto da natureza americana, ainda novo e desconhecido, ali um tipo dos sertões do norte, ou das campinas do sul. Além, um costume das populações sertanejas ou dos salões fluminenses. Alencar foi jornalista de grande mérito e, como folhetinista, foi muito apreciado no seu tempo. Ao Correr da Pena era o título dos seus interessantes folhetins. Jurisconsulto e professor de direito, parlamentar e político, foi deputado, ministro e senador. É principalmente como homem de letras, como romancista, que ele granjeou a nomeada que o imortalizou, a ponto de merecer dos seus concidadãos que a sua memória se perpetuasse no bronze das estátuas. As suas obras mais conhecidas e mais estimadas, entre outras muitas, são O Guarani, Iracema, Gaúcho, Senhora, Lucila e Diva, entre parênteses, três perfis de mulher. O Tronco de Ipê, Minas de Prata, Pata da Gazela, Mãe, entre parênteses, drama. O Demônio Familiar, O Crédito, entre parênteses, comédias, etc, etc. Mãe, entre parênteses, drama. Cena 11. Doutor Lima, Elisa, Peixoto, Jorge, Gomes e Joana. Entre parênteses, ao fundo. Jorge: Cale-se. Gomes: Este miserável, aqui? Peixoto: A minha escrava. Doutor Lima: Desgraçado. Jorge: Doutor. Doutor Lima: Tu vendeste tua mãe. Entre parênteses, Joana foge. Jorge: Minha mãe? Ah! Doutor Lima: Tua mãe, sim. Digo alto, porque te sei bastante nobre para não renegares aquela que te deu o ser. Entre parênteses, pequena pausa. Peixoto: Em todo caso, eu não perco o meu dinheiro. Doutor Lima: Quanto se lhe deve? Peixoto: 600 mil réis. Entre parênteses, Jorge atira o dinheiro. Doutor Lima: Dê-me esse papel. Jorge: Oh, não o rasgue, doutor. Doutor Lima: Para que conservar esse testemunho? Jorge: para exprobar-lhe o que me obrigou a fazer, porque foi ela quem tratou com esse homem. Peixoto: lá isso é verdade. Jorge: a carta, rasgou-a. Doutor Lima: amor de mãe. Jorge: ah, meu pai, como deves sofrer neste momento? Doutor Lima: ele não teve tempo de declarar. A morte foi repentina. Jorge: e ter vivido 20 anos com ela, recebendo todos os dias, a todo o instante, as efusões desse amor sublime, e não adivinhar? Não pressentir? Perdão, minha mãe. Onde está ela? Entre parênteses, sai. Cena 12. Doutor Lima, Gomes, Elisa, Peixoto e Vicente. Vicente. A Peixoto. Alto lá, camarada. Entre parênteses, segura-o pela gola. Peixoto: istos são modos? Vicente: bom dia, senhor doutor e companhia. Doutor Lima: adeus. Peixoto: largue-me, senhor. Vicente: está seguro. Deixe-se de partes. Peixoto: com que direito me priva de sair? Vicente: já lhe digo. Entre parênteses, lê. Mandado de prisão, passado a requerimento do doutor promotor. Peixoto: eu? Preso? Por quê? Vicente: por causa de certas letras. Peixoto: é falso. Vicente: são falsas mesmo as tais letras. Peixoto: senhor Vicente. Vicente: Romão, meu caro senhor Romão, tenha bondade de seguir-me. Gomes: Deus é justo. Entre parênteses, Elisa entra rapidamente na alcova. Cena 13. Doutor Lima, Gomes e Jorge. Jorge: viu a doutor? Não a encontrei. Procurei tudo. Doutor Lima: sossegue, Jorge. Deve ter saído. Ela nada sabe ainda. Seja prudente. Não lhe anuncie de repente. O choque pode ser terrível. Jorge: não me sei conter. Quero abraçá-la. Minha mãe. Que prazer supremo que eu sinto em pronunciar este nome. Parece-me que aprendi-o há pouco. Gomes: senhor Jorge? Jorge: ah, desculpe, esqueci-me que estava aqui. O que acabo de saber. Gomes: penaliza-me bastante, creia. Jorge: como, senhor Gomes? Gomes: sinto muito, porém, o senhor compreende a minha posição? As considerações sociais? Jorge: acabe, senhor. Gomes: esse casamento não é mais possível. Jorge: ah! Doutor Lima: por que razão, senhor Gomes? Jorge: por que não reneguei minha mãe? Gomes: senhor Jorge, eu o estimo, porém. Jorge: tem razão, senhor Gomes. O senhor me julga indigno de pertencer à sua família, porque eu sou filho daquela que se vendeu para salvar essa honra mesma, em nome da qual me repele. Gomes: que diz, senhor? Elisa, entre parênteses, fora. Jorge, sua mãe. Jorge: Elisa, aonde? Entre parênteses, entra na alcova. Gomes: nas minhas circunstâncias, que faria, senhor doutor? Doutor Lima: Não há considerações nem prejuízos, Senhor, que me obriguem a cometer uma ingratidão. Cena 14. Dr. Lima, Gomes, Jorge, Joana. Jorge. Doutor, acuda! Depressa! Dr. Lima. O quê? Elisa. Este vidro. Gomes. Envenenada? Joana. Um ataque. Dr. Lima. Que fizeste, Joana? Jorge. É o mesmo veneno que ela arrancou-lhe dos lábios, Sr. Gomes. Joana. Meu, senhor doutor. Jorge. Salve-a, meu amigo. Dr. Lima. Só Deus. A ciência nada pode. Jorge. Minha mãe. Joana. Não, eu não sou sua mãe, nhonho. O que ele disse, senhor doutor, não é verdade. Ele não sabe. Dr. Lima. Joana. Joana. Não é verdade, não. Pois já se viu isso? Eu ser mãe de um moço como nhonho? Eu, uma escrava? Não vê, nhonho, que ele se engana? Jorge. Perdoa-me, minha mãe, não te haver conhecido. Joana. Senhor doutor, quer dizer que eu fui ama de nhonho? Que nhonho era meu... meu... de leite? Só de leite? Jorge. Chama-me teu filho, eu te suplico. Joana. Mas não é, não. Eu juro. Dr. Lima. Joana, Deus nos ouve. Joana. Por Deus mesmo. Ele sabe por que digo isto. Por Deus mesmo. Juro que... Ah... Jorge. Morta. Elisa. Minha boa Joana. Joana. Escute, Yaya Elisa. É a última coisa que lhe peço. Yaya há de fazer meu nhonhô muito feliz. Me promete? Queira ele tanto bem como Joana queria. Mas nem Yaya, nem ninguém pode. Não. Jorge. Minha mãe. Por que foges de teu filho? Apenas ele te conhece. Joana. Adeus, meu nhonhô. Lembre-se às vezes de Joana. Sim, ela vai rezar no céu por seu nhonhô. Mas antes eu queria pedir. Jorge. O que, mãe? Pede-me. Joana. Nhonhô não se zanga? Jorge. Eu sou teu filho, dize, uma vez ao menos, esse nome. Joana. Ah, não posso. Jorge. Fala, fala. Joana. É um atrevimento, mas eu queria, antes de morrer, beijar sua testa, meu nhonhô. Jorge. Mãe. Joana. Ah, Joana morre feliz. Jorge. Abandonando seu filho. Joana. Nhonhô, ele se enganou. Eu não sou tua mãe, não, meu filho. Entre parênteses, morre. Jorge. Entre parênteses, de joelhos. Minha mãe. Elisa. E minha, Jorge. Gomes. Ela abençoe tão santa união. Dr. Lima. E me perdoe o mal que lhe fiz. Mãe. Drama. Ato 4. Fim da sessão 23.